Comigo aqui no estúdio, o Dirceu de Paula, ele que é contabilista aqui em Foz do Iguaçu, né? Vamos conversar a respeito de assuntos como a regulamentação da lei dos free shops, regulamentação local aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Muito bom dia, meu prazer voltar aqui na RCI. E vamos falar sobre esse assunto aí que vem mobilizando, né, a sociedade aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive, aí na semana passada nós tivemos um evento, né, para discutir esse processo, porque nacionalmente, né, aquilo que é a norma nacional, isso já foi definido pela Receita Federal, né? Sim, a regulamentação por parte da Receita Federal já foi concluída, né? Saiu a Instrução Normativa 1799, agora de março desse ano, que regulamentou os procedimentos, como obter a licença para operar como uma loja franca, e os produtos que podem, que é grande maioria, são poucos, poucas exceções, e no funcionamento, regulamentou como tem que ser o estabelecimento, tem que ter vigilância 24 horas com câmeras de alta resolução, tem que ter software ligado com a Serpro para fazer a venda online, quer dizer, cada venda vai necessitar antes uma consulta se aquela pessoa ainda tem limite para fazer a compra, né, dentro daquele limite dos $300. É interessante frisar isso, né, porque é uma liberação para que lojas do tipo free shop, né, livres de impostos, aí sejam instaladas em cidades de fronteira, e a pessoa ela fará isso, né, enfim, é uma cota, né, que a pessoa terá disponível ali, $300, o equivalente, né, $300 para compras mensais, e aquela história, uma vez a cada 30 dias, né? Uma vez a cada 30 dias. Não, ela pode comprar mais de uma vez, mas até o limite dos $300. Né? Quando fechou, aí começa a contar novo prazo, né? Então não é mensal, é da data da compra até completar os $300. E mercadoria importada, há a possibilidade de comprar do viajante, né, do consumidor, comprar valores acima de $300, pagando o II, que é o imposto de importação, de valor de 50% do valor excedente. Agora, essa lei, ela vale para todo o território brasileiro, para 32, né, cidades, 32 cidades de fronteira. Só que cada cidade tem sua especificidade, né? A gente sabe que a fronteira entre Uruguai e Rio Grande do Sul é diferente da fronteira entre Argentina e Santa Catarina e Paraná, né, do Paraguai com Mato Grosso do Sul e também certo. Aqui com o estado do Paraná. Até por isso foi aberta a possibilidade de regulamentação local em cada uma das cidades? Bom, o que a lei que criou a possibilidade de instalação de lojas francas nas cidades gêmeas de fronteira, a lei não exige lei municipal autorizando. Essa exigência veio com a portaria 307 lá de 2014 e depois novamente na instrução normativa de março desse ano. Então, a lei em si não exige, porque o município não está dando isenção e nem tem alguma isenção para oferecer, porque se trata de comércio varejista, que não incide tributo municipal, incide apenas a taxa de licença, de localização. Então, a maioria das cidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem 12 cidades autorizadas a ter as lojas francas. Todas fizeram lei de modo a permitir que se instale loja franca em todo o território do município. Teve uma cidade que fez que a lei determinando um ou dois locais, parece lá, para instalar essas lojas. Mas essa lei foi modificada em questão de 20 dias, porque se constatou que era uma lei inconstitucional, porque não, o município não pode dizer, por exemplo, numa lei que na rua A pode ter uma loja franca, na rua B não pode. Quer dizer, isso é tirar direito das pessoas, né? Que é direito constitucional de exercer atividade ilícita em qualquer local do território nacional. A não ser que lei restringe esse direito. Mas a lei que restringe não é a lei do município, é lei federal, porque se trata de um comando constitucional. Não é o município que vai regular a Constituição. Quer dizer, seria impossível ter 5.700 municípios fazendo lei modificando princípios e normas estabelecidas na Constituição Federal. Então, eu entendo que o município só pode autorizar ou não autorizar. já saiu uma lei autorizando, mas remetendo ao CODEFOS, a um conselho criado por essa lei municipal, a regulamentação, dizendo qual é o local, dizendo qual é o horário. Esse é o ponto, digamos, que está se discutindo. E a gente espera que isso seja resolvido, essa lei seja modificada, e que se permita instalar a loja franca em qualquer lugar da cidade. Isso vai depender do particular, do empresário, do empreendedor, que vai analisar. Muitas são as variáveis para ver se compensa ou não instalar uma loja franca. Primeiro, porque há os limites, né, de venda. Segundo, que uma loja pequena e tal não vai ter tanta facilidade de importar produtos de outros países, né? E importar aqui do Paraguai já vem com preço mais alto, porque ali é tributado, não é? Não é vai isento. Ser competitivo, né? Então a questão vai depender de um estudo técnico, de um planejamento bem feito, para avaliar que mercadoria, que produto adquirir e que quantidade, já que tem um prazo para ser vendida para o viajante, para o consumidor final. Sob pena de ter que recolher retroativamente todos os tributos que foram suspensos. Então, além dos custos de software, de ter que ter um pessoal mais bem preparado na questão exatamente da área de informática e software, porque vai ter que ter um sistema que funcione a contento. E tem que recolher também uma taxa lá para o órgão de fiscalização da Receita, de 6% quando se trata de produto importado e de 3% quando se trata de produto nacional. Então, eu penso, digamos, opinião minha, pessoal, de que a liberada instalação de loja franca na cidade toda, nós não vamos ter um boom de lojas francas assim de um mês para o outro. Vai ser um período de amadurecimento que os empresários vão fazer testes, vão fazer experiência. E, digamos aí, 2 anos, 5 anos, nós podemos ter aqui uma centena ou mais de lojas que vai, por outro lado, atrair mais visitantes, mais pessoas transitando pela cidade. Esse é um outro ponto, por exemplo. Se instalar as lojas em um único local ou dois locais, haverá um esvaziamento ainda maior de circulação de pessoas por dentro da cidade. E hoje nós já estamos, digamos assim, com um número enorme de salas desocupadas no centro da cidade. Chega em torno de 180 a 200 salas. Por quê? Porque o comércio varejista de Foz não consegue competir com o Paraguai, com a Argentina. Então, essa preocupação que existe por parte do CODEFOS, de que a venda de produto brasileiro com isenção do imposto iria, digamos assim, prejudicar as lojas existentes de varejo, pode até ocorrer em outro caso. Mas o fato é que nós já temos muito poucas lojas instaladas na cidade e todo mês está fechando alguma. Então, para melhorar o comércio em geral, nós precisamos movimentar pessoas. E a chance disso acontecer é muito grande. Porque num raio aqui de 350 quilômetros em torno de Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina, Brasil, nós temos em torno de 3 milhões de habitantes, com razoável poder aquisitivo. Então, há uma chance de impulsionar economicamente a cidade e trazer renda, emprego. Eu acho que é isso que nós pensamos. Eu vou chamar aqui um rápido intervalo agora na nossa programação. Esse assunto, claro, ele vai continuar depois do bloco de comerciais, até em função da importância, né, da gente manter esse debate, não só aqui na nossa programação, claro, mas usando a programação, né, como incentivo para que outros debates surjam. Então, um instante só, já voltamos aqui com mais uma parte dessa conversa com o senhor Dirceu de Paula, ele que é contabilista aqui em Foz do Iguaçu. Já voltamos em instantes aqui na RCI. Estamos apresentando Manhã RCI, Foz do Iguaçu e região no foco da notícia. Estou recebendo aqui no estúdio o Dirceu de Paula, ele que é contabilista aqui em Foz do Iguaçu. Estamos discutindo a questão dos free shops e até um dos assuntos aqui eu coloquei durante o intervalo, né, na nossa programação aqui. Quando eu entrevistei outras pessoas sobre esse assunto dos free shops, né, uma das questões que foi colocadas, por exemplo, uma loja de calçados, um free shop de calçados, se autorizado a se instalar ali na Avenida Brasil, ele teria, obviamente, preços mais baixos, né, que as lojas da concorrência, e acabaria quebrando as outras lojas e, quem sabe, né, ele, claro, free shop abrindo ali, abre empregos, mas fecharia empregos nas lojas do lado que não aguentariam a concorrência. É preciso um estudo bem sério sobre esse assunto também, sim, né? Sim, agora, primeiro tem que ver que as lojas de calçado que tem na Grande Brasília e em outras, elas poderão se transformar em lojas francas. Né? Quer dizer, associam duas, três, lógico, que tem que ter 2 milhões de patrimônio na empresa. Mas uma empresa pode abrir várias filiais como o free shop. Então, não é tão difícil assim. Agora tem outro lado da questão. Digamos que não instale na... Não deixa instalar na cidade toda. Seja determinado um ou dois locais da cidade. E aí instala num lugar, lá na Avenida das Cataratas. Essas lojas de calçado da Vila não vão ter o mesmo prejuízo? Aliás, vão ter mais prejuízo. Porque vai diminuir a circulação de pessoas dentro da cidade. Vai canalizar os visitantes, tudo, para aquele local e para os pontos de atração turística. Então, esse discurso de que isso prejudica, não fecha. E também tem uma coisa, digamos que num prazo de 2 anos, 3 anos, temos aí 200 lojas. Então, nós temos 3, 4 lojas aí que podem ter problema. Mas nós temos a oportunidade de ter 200 lojas num certo prazo, um médio prazo. Então, é uma questão de comparar uma coisa com a outra. E instalar num local só não quer dizer que não vá prejudicar ninguém. Nós temos, por exemplo, a Vila Portes, que poderá ali vender produtos brasileiros por um preço mais atrativo e pode voltar todo aquele movimento de paraguaios comprar produtos brasileiros ali na fronteira, como já isso já aconteceu. Então, e outra, produtos de consumo humano não vai compensar ter numa loja de free shop, porque os tributos federais em cima desses produtos, de alimentos, por exemplo, são muito... muito baixo, não compensa, porque essa loja vai ter um custo adicional de uma outra loja. Tem uma série de exigência aí que vai implicar em custo. Então, as lojas francas, o processo de instalação é complexo, quer dizer, vai ter custo. Os produtos de consumo, por exemplo, do supermercado, uma boa parte dele, alimento, não tem ICMS, essa básica não tem ICMS, não tem IPI, não tem... Então já não tem tributo, então não vai haver... Então todo esse comércio desse segmento não vai ter nenhuma consequência. Então vão ser poucos produtos nacionais e poucos produtos importados que realmente vão compensar. Produtos que têm uma alta carga tributária. Que é bebidas, perfume. Agora, quantas lojas nós temos aqui em Foz para que vende bebida? Porque não adianta ter loja aqui para concorrer com o Duty Free ali, com o Paraguai. Então não tem nenhuma. Vai poder ter. Porque vai vender mais barato do que o Duty Free. Porque as condições vão favorecer para isso. Então, é claro que essa discussão toda é interessante. A comunidade tem que discutir. Eu acho que o Codefoz está fazendo o seu papel. Mas quem vai decidir são os vereadores, vai ter uma audiência pública agora dia 25, e eles vão ter que decidir se modificam ou não essa lei, ou deixam que o Codefoz fique administrando isso. Inclusive, se deixar, eu acho que, digamos assim, que tenha algum investidor, um mega investidor, que queira colocar uma loja grande, um espaço maior, etc. Se ficar com essa insegurança, o interesse do investidor vai diminuir, porque fica em segurança jurídica. Por outro lado, saindo das lojas na cidade toda, em qualquer lugar, e também tendo as lojas grandes aí nos pontos estratégicos que o investidor for fazer, ele vai ter que competir no aluguel com as salas que tem dentro da cidade. Então há uma boa chance de empresários se instalar naqueles ambientes que serão construídos. Então não impede que haja um investimento, só que não vai ser um investimento, por exemplo, tipo um shopping. Os shopping, eles são empresas que têm caráter imobiliário. Eles não vendem nada, eles cobram um espaço. E a mesma coisa aconteceria com um grande centro para alugar espaço para a loja franca. Então, se ele tiver exclusividade, imagina o preço que vai ser o aluguel. Se for determinado somente, por exemplo, né, a área tal no eixo turístico tal. Enfim, será até restritivo quanto à possibilidade de abertura de empresas. De empresas, de emprego. E outra, como é que fica, por exemplo, o benefício que teria os proprietários dessas áreas onde seriam as lojas e o prejuízo dos demais? Por exemplo, tem as lojas na cidade aí, tem várias lojas, não vou citar o nome, mas tem lojas aí, portanto, que estão pensando em colocar a loja franca. Mas digamos que se elas já são proprietárias de uma loja, e aí para elas colocar a loja franca naquele local único, elas têm que alugar o espaço e fechar o deles? Então, essa discussão, eu vejo que não há outra saída. E também vejo que os vereadores vão pensar bem também em restringir a colocação de lojas. Porque isso vai causar um certo constrangimento e revolta de bairros, de ruas aí que poderiam ter loja. Até vamos frisar aqui, porque, né, temos a Vila Portes, né, Vila Portes, o Jardim Jupira ali, isso, bairros na entrada do território brasileiro, para quem vem do Paraguai, e também uma região histórica, que é a Avenida Morenitas, ali na região de Porto Meira, que nos últimos anos acabou perdendo, né, clientela devido às oscilações do mercado aqui na fronteira. A questão dos free shops poderia ser até uma oportunidade de ressurgimento para áreas como essas? Sem dúvida nenhuma. Porque o produto brasileiro vai ficar mais barato. Por exemplo, o próprio calçado, confecções, perfumes, etc. Então, para compensar vender numa loja franca, as mercadorias teriam que ter mais de 30%, 35%, 40% de tributação. Senão não compensa. Então, não é qualquer produto que vai compensar, porque tem as outras contrapartidas, os custos de instalação, o próprio aluguel, então há custos fixos. E há produtos que têm uma tributação menor do que 30%, entendo que será muito difícil, né, da pessoa se interessar em colocar para venda. E vamos destacar aqui também, porque uma experiência, digamos, parecida, né, que, assim, esse regime novo, né, que está sendo implantado aqui no Brasil, ele é, digamos assim, ele não existe em outras partes do mundo, ele não é comum. No Uruguai existe um regime de lojas francas, né, na fronteira ali com o Rio Grande do Sul, e até partiu de lá, né, de deputados, de moradores dessa região do Rio Grande do Sul, para que se implante uma legislação de free shops aqui no Brasil. Ou seja, existe toda uma novidade quanto a este assunto, e é um modelo que precisa ser bem pensado agora para que não tenhamos prejuízos no futuro. Exatamente. A instalação dos free shops surgiu em decorrência da pressão lá dos deputados e tal do Rio Grande do Sul em relação à questão lá da fronteira com o Uruguai e com a Argentina também, né? Então, a primeira tentativa de fazer isso foi lá em 1966, com um projeto do deputado Ibsen Pinheiro, que acabou não andando, ficou engavetado, mas essa lei que saiu agora é cópia daquele projeto, quer dizer, é antiga essa reivindicação. E a objetivo, quer dizer, a finalidade, princípio da existência dessa legislação, desse regime especial, é dar oportunidade igual de concorrência com os comerciantes de um lado e de outro da fronteira. É de aumentar a circulação de pessoas, de dar mais liberdade, quer dizer, isso está dentro do contexto do Mercosul também. Então, por exemplo, aqui, há uma concorrência muito desleal em relação aos preços dos produtos daqui e do Paraguai. O Paraguai agora, por exemplo, está implantando indústrias, e as indústrias brasileiras estão se instalando lá. Muitas delas vão fabricar produtos que poderão ser importados para a loja franca aqui em Foz. Então, o objetivo foi dar, digamos assim, condições de igualdade, melhorar o relacionamento, melhorar as condições de competição. Esse é o objetivo. E se quer se conseguir com essas lojas francas. Mas realmente é um regime novo, não existe similar, né? não tem, então a gente vai ter que aprender a utilizar-se desse regime especial. Eu vejo que a cidade de Foz é uma das que tem maiores condições de ter crescimento econômico, de gerar emprego, porque é uma das maiores cidades gêmeas de fronteira. E é um destino turístico que já tem seu público. Com o também, Paraguai, né? que já tem o dobro da população do que nós. Sem contar no destino turístico, um dos mais importantes do Brasil. Então, claro que tem cidades da fronteira, no Rio Grande do Sul, mesmo que Barracão, de não sei o quê, que tem também, mas proporcionalmente isso é muito menor. Então, Foz, se é que pode dar certo, é Foz. Mas digamos que os vereadores decidem, não queremos loja franca. Guaíra já aprovou a lei, e é geral. Então, haveria até um destino de turista muito mais para Guaíra, das cidades próximas aí do Brasil. Até porque Guaíra é mais perto de São Paulo do que mais perto de São também, Paulo, né? Mais perto de Maringá, mais perto de Londrina, mais perto de... Então, haveria uma fuga de pessoas que poderiam se interessar a via Foz para comprar em free shop, porque aqui não vem só para comprar, vem para apreciar os atrativos turísticos. Então, Foz tem grandes chances de ser uma das principais cidades que desenvolva isso. Até poderia afirmar o seguinte: se Foz não der certo, não dá lugar nenhum. Suas sugestões até para os vereadores, né? Aproveitando esse espaço aqui, porque eu já percebi. Uma delas é a questão do endereço, né? De não restringir a localização. Começaria por aí uma sugestão aí quanto a alterações no texto proposto pela Prefeitura? É só isso que precisa. Tirar a questão de regulamentação do CODEFOS, com todo o respeito que eu tenho a esse conselho, mas não cabe a um conselho que não tem poder deliberativo regulamentar, dizer o horário de funcionamento de um free shop, de uma loja dessas. Primeiro porque já tem lei municipal que regula o horário de funcionamento do comércio. Do comércio como um todo. E as lojas de franca são comércio. Há um argumento também de alguns técnicos da prefeitura que tem que respeitar o zoneamento urbano, a questão do uso do solo e tal. Claro que tem que respeitar. Mas que diferença tem uma loja não franca de uma loja franca que vende produtos similares em relação ao zoneamento urbano, a questão ambiental, Nenhuma. Então não dá com base nesse argumento dizer que tem que ser lá na Avenida X, porque não é possível fazer isso. Então eu vejo que não há alternativa a não ser essa lei pode permanecer, revogando a parte que remete ao CODEFOS, à regulamentação, e apenas a autorização. Aliás, na instrução normativa e na portaria que exigiu, que a lei não exigiu, ela diz o seguinte, ó: são requisitos e condições para a concessão do regime. Aqui, item 1, a existência de lei municipal que autorize, vírgula, em caráter geral, vírgula, a instalação de lojas francas em seu território. Ou seja, ao município cabe autorizar sim ou não? Não. Está aqui, ó, até eu destaquei aqui, está aqui, está da mesma forma aqui, ó, na instrução normativa. Ó, em caráter geral, em todo o seu território. O que quer dizer isso? Autoriza em geral ou não autoriza? E mais ainda, há um argumento forte que é o seguinte, o capítulo 2, se não me engano, da Constituição Federal, que trata da ordem econômica, dá lá todos os parâmetros, os princípios em relação à questão da ordem econômica, como funciona a economia do país. No parágrafo único, diz que é livre o exercício de qualquer atividade econômica lícita a qualquer cidadão, e não sendo vedado às autoridades de qualquer tipo colocar restrição a essa liberdade, exceto se houver lei que faça essa restrição. Mas a lei é lei federal, não é a lei do município. Por exemplo, existem várias leis federais que restringem a questão ambiental, por exemplo. Você não consegue colocar certas atividades em zonas de proteção. Instalações que podem produzir algum risco dentro da cidade, por exemplo, fábrica de explosivos, etc. Tem lei federal que regula isso. Agora, uma loja de calçado, de vender óculos, não tem como. Não tem como impedir que um lojista aqui da qualquer rua da cidade seja impedido de ter loja franca. Acho, inclusive, que se isso vier a ocorrer, sendo um lugar só, essa lei cai na justiça em poucos meses. Será questionada. Questionável. Portanto, discussão mais do que necessária, né, a respeito deste regime que vem aqui para a cidade de Foz do Iguaçu também. Estou conversando aqui com o Dirceu de Paula, ele que é contabilista aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e que certamente no dia 25, ali, a audiência pública, participará ali na Câmara também? Sim, a gente pretende também participar dessa discussão na Câmara, né? E a nossa participação, o nosso discurso é simples. Entendemos que ou tem loja autorizada na cidade inteira, aliás, a instituição não fala nem na cidade, fala no território. Pode ser até na zona rural do município. Por que não? Por exemplo, nós temos a BR-277, é o nosso único caminho para vir para Foz e para voltar de Foz. Não poderia um proprietário de uma área rural ali instalar lá um centro de lazer, um restaurante, um posto de gasolina, um parque, recreação e etc. E também algumas lojas francas? Poderia. Por que não? E não teria cliente? Teria também. Então, eu acho que estão equivocados as pessoas que pensam que o prejuízo que causaria os varejistas de hoje é maior do que o benefício que teria a instalação de lojas em toda a cidade. Eu não afirmo que não possa haver algum comerciante de produto nacional com prejuízo. Mas ele tem que se associar, colocar uma loja franca, fazer outra coisa. Porque o capital da empresa, 2 milhões, não é um valor, digamos assim, pequeno, não é um valor baixo para muitos lojistas, é um valor significativo. Mas ele pode incorporar o capital da empresa, a casa, a propriedade, apartamento, terreno, qualquer bem, veículo, de forma que em muitas situações vai se conseguir, porque tem que ter um patrimônio, não é que tem que ter dinheiro, patrimônio. Todos os bens aí que são ativados na empresa formam o patrimônio. Então, isso é além disso, pode-se fazer um seguro que vai custar entre 2% e 3% ao ano, para um valor de 2 milhões, mas se a empresa tem 1 milhão de patrimônio, ela só tem que fazer o seguro de 1 milhão. Então, é possível resolver essas questões também dos pequenos empresários. E vamos abrir o espaço aqui também, né, para que o pessoal aí do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, CODEFOS, possa expor a sua argumentação. Nós fizemos convites também para a Leonor Benson, ela que é do Observatório Social de Foz do Iguaçu e fez aí um estudo junto com outros professores, né, da UDC ali, sobre a questão dos custos, né, das mercadorias free shops. Enfim, vamos deixar o espaço aberto aqui para que todos possam se manifestar também sobre esse assunto, que é para principalmente a população, né, abrace esse debate e possa se posicionar sobre qual modelo, né, espera que seja implantado aqui na cidade de Foz. Eu recebi o contabilista Dirceu de Paula, ele que é um empresário aqui com longa trajetória, né, nesse ramo contábil aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Agradeço a sua presença e seus esclarecimentos aqui também na nossa programação. Eu agradeço o convite, estou à disposição para debater esse assunto, que é realmente da maior importância, né, para a cidade de Foz do Iguaçu. E realmente acho que convidar, inclusive, os vereadores, o presidente do CODEFOS, a Leonor, tem um contador nosso associado também participou lá da elaboração desse estudo, em relação a os preços de aquisição das mercadorias nacionais ou estrangeiras, de uma loja franca ou de uma loja não franca. Então, eles arbitraram lá alguns produtos, né, que tem um diferencial significativo e outros nem tanto, para as pessoas terem uma ideia de como isso vai repercutir.